Questão de sensibilidade pela Melodia FM, a educativa de Varginha. É a noite. Tudo se sonha, tudo se sabe, tudo se sente. Questão de sensibilidade.